Deus. Vamos celebrar, Deus eterno, Deus eterno. Vamos celebrar, Deus eterno, Deus eterno. Vamos celebrar, Deus eterno, Deus eterno. Oh, nós festejar, pois vitória ele nos deu. Há poder em sua palavra para crer no impossível. Nele posso todas as coisas, Senhor dos exércitos sou. Há poder em sua palavra para crer no impossível. Sim, nele posso todas as coisas, Senhor dos exércitos. Maravilhoso.